Olha o pagode aí, olha o pagode aí, olha o pagode aí. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão no meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não, que situação. Porque vocês estavam logo ali. Não vem que de vocês quero fugir. Podiam ao menos ter me avisado que ia curtir. O quê? A noite. Vai dando um jeito pra gente ficar. O tempo que nos resta nessa festa. Mete a mão. Eu sei que só desejo o seu. Você também deseja o meu. Ele agora pra gente ficar. Muay Thai. Eu sei que só desejo o seu. Você também deseja o meu. Oh, oh, oh, oh. Olha o pagode aí, olha o pagode aí. Olha o pagode aí. Joga a mãozinha lá em cima e canta. E as estrelas lá do céu. Quero buscar beijos com sabor de mel. Eu vou te dar. E pra nossa união eternizar. Peço ao Pai em oração. Você, custe o que custar, pela vida inteira, sonho com você. Dona do meu lar, minha companheira. Vou te prometer, posso até jurar. Na felicidade, você vai viver, você vai gozar. Meu amor de verdade, bora! E as estrelas lá do céu. Beijos com sabor de mel. Eu vou te dar. E pra nossa união eternizar. Peço ao Pai em oração abençoar. E as estrelas lá do céu. Beijos com sabor de mel. Eu vou te dar. E pra nossa união eternizar.